vezes eu brinquei com seu sentimento verdadeiro. Aí garota, você me toma por inteiro. Quantas noites perdidas passei em desespero. Brinquei com você como se fosse um brinquedo. Garota como você merece o respeito. Agi do meu jeito sem pensar, e hoje estou aqui a pagar. Era tão linda, nossa história tem que continuar. Garota como você nesse mundo não haverá. O que seria do homem só garota pra amar? Toda noite sentar eu vi você chorar. Me enxuga sua lágrima, agora eu pude enxergar. Encontrei a forma linda só pra te dar. É, encontrei a forma linda só pra te dar. Garota, eu sei quanto você é importante pra mim. Eu não quero que seja o fim. Então não saia de perto de mim. Garota, eu sei quanto você é importante pra mim. Eu não quero que seja o fim. Então não saia de perto de mim. Não saia de perto de mim. Garota, fiz esse verso pensando em você. Às vezes se sente só sem saber o que fazer. Pessoas vão, pessoas vêm. E mesmo assim você se sente só sem ninguém. Talvez seja alguém que você conheceu, que te iludiu com palavras e nada disso aconteceu. Mas o que fazemos se o nosso coração não escolhe quem queremos? Por isso te fiz esse verso, garota. Não derrame mais lágrima por essa pessoa. Sei que é difícil, mas podemos esquecer. Garotas como você que me ensinou a viver. O seu sorriso agora eu quero ver. Meu poema não teria graça se o motivo não fosse você. Garota, eu sei quanto você é importante pra mim. Eu não quero que seja o fim. Então não saia de perto. Eu sei quanto você é importante pra mim. Eu não quero que seja o fim. Então não saia de perto de mim. Não saia de perto de mim. Garoto, eu sei quanto você é importante pra mim. Eu não quero que seja o fim. Então não saia de perto de mim. Garoto, eu sei quanto você é importante pra mim. Eu não quero que seja o fim. Então não saia de perto de mim. Não saia de perto de mim.